Mauricinho Pegador. Quem cai uma vez vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Se fica Milu, Milu, e Milu tinto, e eu fico nu, fico nu, vou caindo. Se fica Milu, Milu, e Milu tinto. Cássio Silva, MB Produções. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, e eu querendo algo mais. Milu, Milu, Milu tinto, e eu fico nu, fico nu, vou caindo. Se fica Milu, Milu, Milu tinto, e eu fico nu, fico nu, vou caindo. Meu parceiro Netinho, Netinho tá aqui.